cê quer pra mim? Quero em dobro pra você. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cê fala mal de mim, e eu nem sei porquê. Cê trama o meu fim, cuzão cê não vai ver. Eu no fundo desse poço, nas garras do demônio. Eu não faço parte desse jogo, e a cada dia superando desafios que a vida impõe, respostas pras questões, sozinho em multidões, sentimentos que compõem cada verso da canção, palavras de um coração, entre o ódio e a paixão, o óbvio é a razão. Caminho pés no chão, vou driblando as tentação, vou cantando nos refrão as diversas situação. Que a fumaça que sobe, leve pra longe as neurose. Os moleque não corre, e as coroa que sofre. Ter as nave e mop, usar os kit mais top. No uísque um gole, e as narina em top. Vai vendo que sorte, quase foi de overdose. Muito louco de lança, dando trabalho pra morte. Aí parceiro acorda, eu sei que a vida é foda. O futuro é hoje, e essa é a hora. O que cê quer pra mim? Quero em dobro pra você. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cê fala mal de mim, e eu nem sei porquê. Cê trama o meu fim, cuzão cê não vai ver. O que cê quer pra mim? Quero em dobro pra você. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cê fala mal de mim, e eu nem sei porquê. Cê trama o meu fim, cuzão cê não vai ver. Vai me ver sempre a lutar, na vida a batalhar. O jogo eu não venci, eu não posso me entregar. O compromisso eu vou honrar, se meu rap resgatar. Meia dúzia que seja, já me deixa uma certeza. Que nada foi em vão, cada passo na missão. A lágrima que escorre, o sentimento que é mais forte. Uns me olham na maldade, já precinto a trairagem. Por isso eu ando só, mensageiro da verdade. O sofrimento fez escola, as vadias que colaram só sugaram, depois saíram fora. Os parceiros é ponta firme, na época dos crimes. Tem sorriso, putaria, muita droga, era falsa alegria. Mas hoje é outra vida, com Deus em harmonia. Salvação e a saída, eu encontrei na rima. O que cê quer pra mim? Quero em dobro pra você. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cê fala mal de mim, e eu nem sei porquê. Cê trama o meu fim, cuzão cê não vai ver. O que cê quer pra mim? Quero em dobro pra você. Eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Cê fala mal de mim, e eu nem sei porquê. Cê trama o meu fim, cuzão cê não vai ver.